Olá, sejam bem-vindos a mais um InfoCast, o podcast de política e tecnologia dos infoproletários. Infoproletários é um movimento social de trabalhadores e trabalhadoras da área de TI, reunidos com o objetivo de denunciar e combater a exploração e abusos que sofremos em nossa categoria e no conjunto da classe trabalhadora. Acreditamos que apenas os infoproletários em seu sentido mais amplo, que são os trabalhadores de TI unidos, é que podem resolver seus problemas e defender seus interesses políticos e econômicos. No episódio de hoje, vamos abordar um assunto mais técnico do que os anteriores. O que é DevOps? Seria uma metodologia, um conjunto de técnicas de desenvolvimento, um cargo específico, uma cultura? É isso que vamos descobrir juntamente com os nossos convidados. Aliás, gostaria de deixar um recado sobre os convidados desse cast. Aqui no Infoproletários, nós fazemos questão de que todos e todas tenham sua voz. Então, desde a elaboração dessa pauta, nós viemos procurando pelo menos uma mulher infoproletária para realizar essa conversa com a gente e até chegamos a pré-agendar com algumas. Mas o prazo para a gravação foi acabando e não estava dando certo de gravar com nenhuma delas. Como estamos em dezembro, que já é um mês mais curto devido às celebrações de fim de ano, optamos por realizar a gravação assim mesmo. Então eu já peço desculpas de antemão, pois sabemos da importância de uma maior participação feminina em nosso meio. Inclusive, essa é uma das maiores preocupações atuais dos infoproletários. E se você é uma trabalhadora de TI, entre em contato com a gente. E não se preocupem. Para o próximo episódio, já estamos marcando uma conversa que vai compensar a falta de participação feminina daqui. Então, bora para aquele nosso ritual de sempre. Senta o dedo nesse commit, mas vai sem dó. Mande compilar aquele código que tem mais comentário do que código em si. E não se esqueça de que quando o usuário ligar avisando que sua máquina não está ligando, pedir para ele verificar se o computador está realmente ligado na rede elétrica. O InfoCast só está começando. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Fala, galera! Começa mais um InfoCast, o podcast do Infoproletários. E estamos hoje aqui para fazer uma discussão bem interessante sobre um assunto que talvez muitas pessoas aí já conheçam, mas a gente vai tentar dar um enfoque um pouco diferente aqui hoje, trazendo para um lado mais crítico aí. E pode ser também que seja o primeiro contato aí para outras pessoas, assim como foi para mim, né? Que eu fui pesquisar sobre o assunto justamente para gravar esse podcast. Estamos aqui com duas pessoas mais gabaritadas do que eu para falar do assunto, que é sobre DevOps. Para o pessoal de TI aí já deve estar, talvez, um pouco acostumado, pelo menos, com o nome. Então, eu me chamo João Gabriel, estou aqui com vocês desde o primeiro episódio do InfoCast. Eu trabalho na parte de infraestrutura, né? Sou aqui de Sorocaba, interior de São Paulo. E aqui em Sorocaba também está o meu amigo Luiz Gavioli, o famoso Luiz Bag. Beleza, Luiz? Beleza. Bom, também moro em Sorocaba, só que eu não trabalho com infra. Trabalho com desenvolvimento de software já tem um tempinho aí. E é isso. Valeu, beleza. E diretamente da Bahia, estamos aqui com o Rafael Gomes, o famoso Gomex. Beleza, Gomex? Beleza, nem tão famoso assim, né? Então, meu nome é Rafael Gomes, assim, nome de batismo, mas nome de internet, Gomex, né? Eu trabalho com DevOps, né? Tipo assim, é porque é mais fácil falar que trabalho com DevOps, porque eu juro que eu já tentei lutar contra isso, né? Que a ideia é que DevOps não é um cargo e tudo, mas tem podcast específico sobre isso. Mas eu trabalho com isso, eu trabalho nesse esquema de automação de infraestrutura, de automatizar a infraestrutura para desenvolvimento e disseminar esse tipo de conhecimento também, né? Porque, no final das contas, é isso que é o objetivo da coisa. Massa, e eu venho de infra também, né? É bem bacana ter um podcast que tem mais pessoas de infra do que de dev e ter bem misturado isso é bem, bem interessante. Sim, aliás, no histórico aqui do nosso InfoCast, esse é o terceiro episódio, o primeiro sobre tecnologia, né? Porque, como eu falo no começo, o InfoCast é um podcast de política e tecnologia, e aí os dois primeiros foi bem político, e esse é o primeiro focado na tecnologia, mas a gente não vai deixar a política de lado, né? Porque faz parte aí do espírito dos infoproletários. A gente não consegue, né? É, nem que a gente quisesse, né? E é a primeira vez aí nesse histórico onde a gente tem a totalidade do pessoal trabalhando, que trabalha com infra, né? Nos dois primeiros, eu era o único representante do infra. E agora estamos aqui tomando conta do InfoCast. Plano de dominação mundial. Então, pessoal, acho que é interessante a gente começar falando aí sobre, talvez, pessoas que estejam ouvindo aqui agora o episódio já estejam bem familiarizados, mas a gente tem que levar em consideração também que pode ter pessoas que não fazem ideia, assim como eu não fazia, do que é o DevOps. Então, acho que é legal a gente falar um pouco aí o que é o DevOps, de onde ele teve início, né? Tipo, como surgiu isso? É novo? É super atual? Já vem de algum tempo isso daí na área de TI? Então, na verdade, quando a gente fala de tudo, né? Todo conceito, quando a gente fala quando surgiu, né, a história disso, é sempre difícil dizer de verdade o ponto exato onde surgiu, né? A gente pode dizer formalmente quando surgiu ali em 2009, né, com a criação do evento chamado DevOps Days, né, um evento com o Patrick Desbois, que foi a primeira pessoa que puxou esse evento, foi lá em Ghent, na Bélgica. Então, formalmente, foi naquele ano ali, né, naquele dia, naquele evento. Inclusive, o nome do evento traz esse nome, né? Mas assim, anterior a isso, tinha várias coisas, né? Teve aquele encontro lá que todo mundo fala que teve no evento de 2008, de 10 deploys por dia da galera do Flickr, né? Por exemplo, a Google já tinha algo parecido, né? Sempre a Google, né? A Google já tinha algo parecido muito tempo antes, e aí depois, quando a coisa explode para a comunidade, ela vem, não, eu já tenho isso, sabe? Inclusive, tipo, de uma pegada bem que ela poderia ter exposto isso antes e colaborado com a comunidade, mas ela não fez e veio fazer bem depois, né? Então é difícil dizer exatamente quando foi. Só falou quando já era moda, né? Exatamente, exatamente. O Docker é a mesma coisa. Ele já usava um container bem consolidado lá dentro. Quando o Docker veio, ele também falou, não, eu já tinha isso aqui dentro, né? Então, na verdade, oficialmente, 2009, Ghent, DevOps Days, né? Um evento bem focado na comunidade, um evento bem comunitário. Então, formalmente nasceu nessa época. E o que é DevOps? Né? É basicamente... No final das contas, eu gosto de resumir DevOps a comunicação entre os dois times. Né? Antigamente, não sei a familiaridade que vocês têm com essa época tenebrosa do passado, né? Que era times completamente segregados. Né? Inclusive, eu trabalhei em muitos lugares que eram em andares separados. Em estruturas físicas separadas. Dev em um lado, Ops em outro. Né? Então, a ideia é que os times sejam separados, com objetivos separados, com métricas separadas, com expectativas separadas, sempre causou um problema na entrega. Então, a ideia do DevOps é que esses times, no final das contas, se comuniquem para entregar o produto, entregar o resultado de uma forma mais concisa e menos traumática. Né? Então, no final das contas, resumidamente é isso. Colocando na prática aí, para quem estiver ouvindo ainda tá com certa dúvida, é aquele lance assim, se você trabalha com infra, por exemplo, em uma empresa onde existe desenvolvimento também, você já deve ter passado pela situação aí da galera do dev tá lá desenvolvendo, fazendo o trabalho deles, inovando, né, fazendo coisas novas aí para o sistema, ou até criando um sistema novo, e precisa fazer um deploy, precisa colocar alguma coisa lá no site, e aí o sysadmin fala, não, peraí, vamos seguir as regras aqui, ó, o manual aqui, vamos seguir essas etapas, você não pode fazer esse deploy hoje, o deploy só daqui 2 dias, vamos passar por uma bateria de testes aqui, não que os testes não sejam importantes, né, mas você tem uma estrutura mais rígida, e aí, normalmente, por exemplo, a infraestrutura não consegue acompanhar o ritmo da galera do dev que está lá desenvolvendo e mudando, fazendo uma coisa diferente sempre. E se você é, por exemplo, da equipe do dev, né, vice-versa, você aí já deve ter sido barrado por algum sysadmin, algum deploy que você queria fazer, deve ter passado nervoso aí de querer colocar logo alguma coisa lá em produção e ficou enrolado aí com algumas regras e burocracias aí da infraestrutura. Então, normalmente isso acontece porque cada time está preocupado aí no seu... no seu mesmo, né? O pessoal da infraestrutura tá preocupado com a segurança, está preocupado com a estabilidade do sistema, e o pessoal de dev quer mostrar cada vez mais inovação, fazer coisas diferentes, e aí um não conversa com o outro. Por isso que é legal essa fala do Gomex aí, de você ter essa... resumir em uma boa comunicação entre os dois times, né? É você, por exemplo, estando na infra, pensar no que o seu trabalho está travando ou está prejudicando o trabalho do dev, e o pessoal de dev pensar em como ele pode desenvolver, mas ainda assim seguindo as boas práticas de infra e tal. Não, com certeza. Porque assim, tem duas questões aí, né? Se você vê, tem questão que você falou aí, inclusive, que eu queria pegar mais e reforçar, que é a questão de métricas, né? O que é... sobre o que cada time é cobrado, né? Na época, eu sou majoritariamente infra, então eu sempre fui cobrado por SLA. Meu sistema precisava ficar online X tempo por mês. Sim. E, ou seja, eu não era cobrado por... eu não, ou seja, se eu inovasse, melhorasse alguma coisa e não melhorasse o SLA, para o dono da empresa, para mim, não ia fazer diferença nenhuma. Eu não ia receber nenhum tapinha nas costas, inclusive. Né, para ele, porque ele não esperava isso de mim, e se eu entregasse para ele, não fazia diferença. Né? E aí, o dev não. O dev era cobrado por inovação. Né? Ele precisava mudar o software. E toda mudança tem possibilidade de quebra. Ou seja, quando quebrava, não era obrigação do dev resolver. Era obrigação de infra resolver. E a gente tinha que provar por A mais B que a culpa era do deploy que foi feito. Então, esse conflito, ele não era um conflito sem causa, sem razão. Era um conflito que era dado, inclusive, pela forma como a gente era cobrado. Né? Isso é muito importante salientar. E tinha um outro detalhe também... porque o chicote estala dos dois lados. Né? Exatamente, exatamente. Você, quem você tá lá quer com o chicote na mão tá pouco se fudendo de quem que é o problema, que ele quer o negócio de pé. Exatamente, porque se você perceber como é que funciona uma modificação no software, um software novo. O negócio, o dono da empresa vem e entra lá na TI e fala, ó, eu quero isso aqui. Só que quando ele entra na TI, ele fala isso com o dev. Geralmente é em cima da hora, geralmente não tem tempo suficiente para a pessoa fazer. O que é que o dev faz? O dev empurra as necessidades deles, que às vezes não são da melhor forma, para a área de infraestrutura. A área de infraestrutura faz força para que essa modificação não altere muito o ambiente dele. Então, o conflito está instalado, né? Porque, na real, a infraestrutura não sentou na mesa com o negócio quando ele solicitou aquela modificação. Né? Então, o conflito, o muro da confusão, ele não era o que chama o muro da confusão, né? O silo entre os times ali, né? O bloqueio de comunicação entre os times não era uma coisa somente juvenil, que as pessoas não conseguiam ter maturidade para conversar. Não, era uma questão estrutural de como a organização de trabalho daquelas duas equipes foi estabelecida, né, ao longo dos anos. Sim, sim. E aí, se você mesmo aí que está ouvindo a gente for procurar sobre DevOps na internet, né, nessa ferramenta maravilhosa que veio para ficar, você vai se deparar aí com várias questões, porque assim, ainda existe certo questionamento sobre exatamente o que é o DevOps, né? Ele é uma metodologia, são ferramentas DevOps, é um conceito mais abrangente, ele faz parte de uma cultura, exatamente o que é isso, né? Então acho que tem alguns pilares aí, né, que a galera está mais acostumada, que dão, acho que, uma noção maior aí do que é o DevOps. Até a questão que você falou, Gomex, de não ser um cargo, né? Porque muita gente se refere a DevOps como um cargo específico. Porque qualquer grande modificação na área de TI, assim, né? É foda isso, porque, por exemplo, na época de segurança, por exemplo, a galera veio falando, não, galera, a gente tem que ter uma atitude mais segura, vamos ser seguros. O que é que a galera fez? A galera transformou no produto segurança. Pronto. Segurança agora a gente compra uma caixa, bota lá dentro, uma caixa cara, bota lá dentro do CPD e pronto, estamos seguros agora. Não, não é. Porque a segurança também é uma questão de cultura. Você tem que ter métodos seguros, formas seguras de trabalhar. Né? Se você não faz isso, você não está aplicando segurança. Você está aplicando a sensação de segurança. E com DevOps aconteceu a mesma coisa. DevOps não é uma ferramenta, não é uma tecnologia, não é um cargo. DevOps é a cultura de você trabalhar junto com os dois times, né? Não é, na verdade, um cara fazer tudo e não é um cara fazer só ele fazer a automação. É a ideia que o time inteiro consiga trabalhar junto para entregar as coisas. Claro, para alcançar isso, precisa usar determinadas tecnologias. E os pilares vêm em cima disso, né? A ideia do CAMS, né? A gente depois vai até botar o link aqui, que a ideia, dizem que é com os pilares do DevOps, né? O CAMS, que é culture, cultura, automação. Measurement, né, que é monitoramento, mensurar, na verdade, né, e sharing, compartilhar. Então, basicamente, você tem que os pilares é esse. Você, através da automação, através da cultura de automação, a cultura de você trabalhar junto, você consiga, uma vez automatizado, medir o que você está fazendo, medir para onde você está indo, de fato, está entregando valor, né, e depois você compartilhar para todo o time. Inclusive, algumas pessoas defendem a ideia de que existe a possibilidade de ter um cargo DevOps, sendo que esse cara, essa pessoa, seja um consultor interno. Ele não é a pessoa que vai executar automação de infraestrutura para todo mundo, ou não deveria, né? Ele seria a pessoa a disseminar a cultura. É que nem como se fosse uma espécie de agile coach, saca? Uhum. Tipo, agile coach é um cara... Ele faria ali o meio campo, né? Se você tem, por exemplo, uma empresa onde há tanto a infra quanto a parte de dev, ninguém quer conversar com ninguém, você bota esse cara lá, que é o que eles chamam de DevOps hoje, que faz esse meio campo entre os dois. Então ele vai lá, conversa com a infra, vai lá, conversa com o dev e tenta resolver os problemas. Sim. Perfeito, é exatamente isso. Inclusive, o Gomex falou da questão do Agile Coach, e até ia perguntar pro Luiz, assim, tem uma questão até de que você consegue fazer até uma linha do tempo de como o que a gente conhece por DevOps acabou se formando a partir de conceitos também e de ideias vindas das questões de desenvolvimento ágil, né? Sim, porque como que aconteceu essa parte de desenvolvimento ágil? As empresas queriam entregar sempre mais, melhor e mais rápido. É a indústria do software. Sim. Mais, melhor e mais rápido. Só que o que acontece? Para você entregar mais, melhor e mais rápido, você precisa saber o que a sua equipe é capaz de fazer, quanto ela consegue entregar em um determinado tempo, e ver o que dá para ser feito. Porque não adianta também você sair fazendo que nem um maluco, sem teste, sem nada, que não vai funcionar. Então, o Agile surgiu nesse esquema de temos que entregar mais, melhor e mais rápido para manter a qualidade e para manter o valor do negócio. Que começou a surgir muitas outras empresas fazendo a mesma coisa, e às vezes, se você não fosse ágil, você ficava para trás. Você acabava perdendo sua posição no mercado. Mas o problema é que essa questão do ágil foi vista só por um lado, só do lado do dev. Uhum. Porque como que era vista a infraestrutura antes? A infraestrutura era vista como um trabalho manual. Como se fosse apertar botão. Entendeu? Eu sei que não é. Eu tenho muito amigo dev que acha que é isso até hoje. É uma espécie de caixa preta, né? É uma caixa preta que recebe ticket e cospe infraestrutura, né? É como se você tivesse lá vários robozinhos que estão lá digitando no teclado e as coisas acontecem. Então nunca foi pensado na infraestrutura como parte do valor a ser entregue para uma empresa. Eles pensavam no software. Então temos que melhorar a entrega do software, mas a hora que o negócio chegava na infraestrutura, os caras queriam fazer 15 deploy por dia, chega lá 15 tickets de deploy para uma infraestrutura que geralmente não é grande, a parte de infra 2, 3, o maior infra que eu já vi na minha vida foram 6. Exatamente. E era uma empresa grande, tinha 6 na infra. É porque, na verdade... Cara, chovia a requisição. Total. É porque tinha uma questão, assim, eu gostei muito dessa fala porque... Eu costumo dizer também que a galera de infra, ela foi muito relegada durante muito tempo, foi muito deixada de lado do processo de inovação, do processo de transformação, do processo de melhoramento mesmo de tecnologias. Se você pensar aí, tirando esse, que assim, tira os últimos 4 anos, os últimos 4 anos foi esse boom do DevOps. Antes disso, os 10 anos antes disso, qual foi as grandes mudanças que a infraestrutura sofreu? Qual foi a grande revolução da área de infraestrutura? Máquina virtual. Tirando isso, não teve nada, nada mais, nada grande assim. Sim. Inclusive, se você pensar na máquina virtual, assim, pode falar. E mesmo assim, o processo de criação de máquina virtual era manual, era na mão. E o que acontece? Mesmo que você crie máquina virtual, isso não melhora o SLA. Exatamente. Foi exatamente o que você falou no começo. Exatamente. O papel da infra é manter o SLA, é manter funcionando. Isso, o máquina servidor virtual tá de pé, tá respondendo. Né? Beleza, se é máquina virtual, se é real, quero nem saber. O que melhorou a máquina virtual foi a infra conseguir montar servidores e ambientes para colocar coisas que os devs estão fazendo. Ah, surgiu um serviço novo aqui, precisamos de uma máquina para colocar. Não, beleza, virtualiza. Montava um servidor em um dia, o que antes demorava uma semana. Total. Não, e se você pensar, a máquina virtual, tem alguns elementos da máquina virtual que consegue melhorar a produtividade da pessoa que está ali fazendo, mas a perspectiva da máquina virtual é muito mais para você fazer um uso, o melhor uso dos recursos físicos, ou seja, o foco não era o trabalhador ali, o foco era você usar mais uma máquina que a empresa comprou, né? Você usar ela a melhorar a densidade de uso dela, né? Então, sim. O que o DevOps traz é não ter hardware ocioso. É, exatamente. Exatamente. O que o DevOps traz, com todos esses pilares de automação e tudo mais, é o que a inovação tecnológica sempre trouxe para desenvolvimento. Na verdade, depois de um tempo, o Patrick Debois e essa galera toda que teve essa ideia de falar do DevOps e tudo mais, era dizer, gente, a solução para os nossos problemas está do outro lado do muro. A gente tem que quebrar o muro e fazer uso de toda a evolução tecnológica que essa galera teve nesses anos todos, entendeu? Fazer uso da engenharia de software, do que a engenharia de software evoluiu. Porque não tem engenharia de hardware, de infraestrutura. De hardware até tem, mas não tem essa coisa de ter um grande estudo sobre como fazemos infraestrutura hoje. Não tem. Então a gente está fazendo uso do que já tá, que foi feito e o que está sendo feito daqui para frente. E muito do que foi feito, principalmente para essa parte de automação e infraestrutura, não foi feito pensando na galera de infraestrutura. Geralmente é um dev que está lá frustrado, que as coisas não vão para frente, e acabou criando ferramentas para que ele mesmo fosse a infra. Exatamente. Para que fosse fácil para ele fazer as coisas que não estavam sendo feitas. Exatamente. Com exceção de poucos softwares, tipo, o Puppet mesmo, eu soube que foi um cara de infra que fez, mas o Chef, se não me engano, foi um dev... O Ansible não lembro, mas o Docker também, a galera é majoritariamente dev, né? Então tem a maioria das tecnologias de fato foram feitas por dev que via a infraestrutura como um obstáculo, né? Legal. Inclusive, então a gente pode falar. Não, inclusive essa galera que eu falei da Google, que é Google depois falando, eu já fazia DevOps antes de ser cool, a galera inclusive foi um engenheiro de software que criou um time de infra. Ele criou um time de infra com um bocado de engenheiro de software para fazer a automação da infraestrutura. Isso é bem, bem interessante saber. Porque aí, de fato, ele já usou o conhecimento de forma bem empírica. Assim, a galera já vinha de uma veia mais de desenvolvimento para fazer infraestrutura, né? E aí, aquela siglazinha SRE, que a galera bota muito aí também, é o que foi inventado pelo Google. Tipo assim, não gosto da infra, vou fazer a minha infra. Por aí. Vou ter o meu time agora. Não, por muito tempo, cara, a gente teve infra terceirizada, que não era nem na mesma empresa. Você tinha um cara, às vezes, do outro lado do país, mexendo com a infra e você aqui desenvolvendo. Os caras nunca enxergaram que, putz, a gente precisa trabalhar junto. Não é assim, os caras de infra fazem o deles e o dev faz o nosso. Não dá. Sim. Então a gente pode dizer que o DevOps, ele traz aí... Ele vem como uma evolução das questões das metodologias ágeis, né, de desenvolvimento ágil, traz essa questão da infraestrutura ágil para dentro das empresas, porém ele não se limita a isso. Né? A infraestrutura ágil existe, mas não é toda a empresa. Por exemplo, um DevOps, uma cultura de DevOps precisa de uma infraestrutura ágil, mas você ter uma infraestrutura ágil não significa que você está exercendo DevOps na sua empresa. Né? Perfeitamente. Tem a questão da automação, a questão do monitoramento, da avaliação do que você está fazendo ali para saber se melhorou. Eu acho que o principal do DevOps é o compartilhar. É você compartilhar a informação e o desenvolvimento do projeto, tudo que vai ser feito com todo mundo junto. Isso, dev e infra trabalhando junto ali. Inclusive tem, nessa parte de cultura... é pregado e defendido por algumas empresas, não sei dizer se exatamente são muitas, se é a maioria, mas pelo menos algumas, de que as equipes nem devam ter essa separação, até física, né? De que elas possam conviver no mesmo espaço físico, sem muro, sem baia, os devs e os ops, né, a galera de infra, trabalhando numa mesma equipe para você ter uma integração e uma interação melhor entre elas, né? Exato, perfeitamente. É porque assim, se você pensar, de fato, nu e cru, a DevOps é os times trabalhando juntos. Mas se você só colocar os times trabalhando juntos, eles acabam não conseguindo se comunicar. Por quê? Eles falam idiomas diferentes, né? A gente costuma dizer que assim, se você for fazer o trabalho artesanal de infra e você quiser, de uma certa forma, comunicar nesse modelo mais tradicional com a galera de dev, não vai conseguir. Sabe, não vai ter comunicação. Então a tecnologia, a automação entra aí, criando um idioma meio intermediário para que os devs consigam entender o que é que Ops está fazendo, né? E consiga inclusive sugerir coisas, né? Então quando você traz essas tecnologias que você transforma em infra como código, ou seja, você codifica a infraestrutura, você deixa de ficar clicando nas interfaces lá dos virtualizadores da vida e produzindo código para que a própria máquina vá lá e produza a infraestrutura, você muda o paradigma. E você permite que as pessoas que entendem código leiam o código e entendam o que você está fazendo. Então agora temos um idioma intermediário, agora a gente podemos trabalhar, né, juntos, né, conseguimos trabalhar no mesmo produto. Sim, até porque como todos nós trabalhamos com TI, a gente sabe aí que comunicação não é sempre uma das maiores virtudes do pessoal que trabalha com TI, né? É bem irônico isso, né? É, pois é. Eu costumo dizer também que a automação permite uma outra coisa que poucas pessoas percebem, inclusive. Eles permitem a possibilidade das pessoas errarem, né? Se você tem uma infraestrutura que ela é resiliente, ela pode ser modificada a ponto de que se alguém fizer algum dano, esse dano não causar problemas graves ao negócio, então você permite que pessoas iniciantes tenham experiências que antes não tinham. Eu costumo fazer uma brincadeira. Você já viu algum sysadmin júnior? Ninguém, não existe. Não tem. Por que não tem? Porque ninguém vai dar a chave do data center para uma pessoa inexperiente. Porque o trabalho é artesanal. O trabalho é completamente manual. Uma vírgula a mais ou a menos pode causar um dano irreparável. Né? Então, quando você codifica a infraestrutura e um robô faz aquilo e você tem uma estrutura resiliente, ou seja, que seja testado antes, como todo código, né? O código seja testado antes de ir para frente, você permite que um júnior faça modificações sem causar danos no negócio. Isso eu acho que é um outro fator também interessante que vai mudar um pouco daqui para frente, né? Sim, sim. Ah, se você tem um script de deploy, que o cara simplesmente fala, só roda e ele faz, você acaba com a chance de erro. Perfeito. Qualquer um que rodar o script, a saída vai ser a mesma. Exatamente. Legal. E aí a gente vai para uma área que eu acho que é mais interessante, porque assim, tudo isso que a gente falou até aqui é facilmente pesquisado, encontrado de várias maneiras. A gente consegue entender o que é o DevOps, de onde ele veio e a que ele se propõe. Então a gente vai deixar alguns links aqui para quem quiser se aprofundar mais sobre isso. A gente conversou sobre isso até agora porque achamos interessante dar esse início, né, na conversa, porque, como a gente disse, pode ser pessoas que não tenham o conhecimento, não tenham familiaridade com o assunto, mas agora, estando mais ou menos aí já explicitado, acho que é interessante... Devidamente introduzidos. Acho que é interessante a gente ver aí, por exemplo, no que o DevOps, no que a cultura DevOps traz na vida de nós trabalhadores, né? Dentro das empresas aí, seja você trabalhando como dev, seja você trabalhando como infra, seja você já trabalhando em um ambiente de DevOps, o que que isso traz de novo na vida do trabalhador? É algo... A gente pode dizer que é algo bom, é algo ruim, ou ele é mais complexo do que esse maniqueísmo, né? Tem seus lados bons e seus lados ruins, e quais são? Vocês veem que eu só tô... Eu faço as perguntas difíceis e largo pra vocês, né? Não, tranquilo. Assim, eu costumo dizer que... Um amigo meu, na verdade, costuma dizer, e eu concordo com ele, é que toda mudança tende a piorar as coisas. Né? Qualquer mudança na vida é a maior chance de dar errado. Né? Porque, na verdade, dar certo é uma chance só, né? Dar errado é todas as outras. Então, porque assim, se você pensar teoricamente e no discurso mais utópico, o objetivo é resolver, é melhorar a situação do trabalhador, no final das contas. Ou seja, porque você faz com que o trabalhador não faça mais trabalhos manuais, né? Que os trabalhos não sejam mais repetitivos, não é, ele, o trabalho deixa de ser chato e ele meio que aumenta, né, a complexidade. Ou seja, o trabalhador que, no caso da infraestrutura, se ele é um sysadmin, normalmente ele é uma pessoa mais capacitada, né? Ele é uma pessoa que tem um grau de especialização maior. E pessoas que têm esse nível de esforço, que eles já fizeram esse nível de esforço em sua carreira, eles sentem meio frustrados em fazerem trabalhos manuais, trabalhos repetitivos, trabalhos chatos, né? Na verdade, eles fazem isso porque não tem outra forma. Então, quando você viabiliza que eles façam trabalhos mais de um nível melhor, né, para eles, acaba sendo um pouco melhor para o trabalhador. Mas sabe que na prática não é bem assim, né? Na prática, pode se caracterizar de várias formas. Você pode fazer com que a pessoa faça mais do que ela deveria fazer, né? Que ela exceda um pouco quais eram as funções que ela foi contratada para executar, e por aí vai, né? Mas, de fato, na teoria, no que se propõe, no objetivo, é uma coisa boa, assim. Pode, inclusive, deve virar infra virar dev. Já teve um lugar que eu trabalhei que não tinha uma infra... tradicionalmente como a gente conhece, e a gente era dev e infra tudo junto, com essas automatizações de deploy e tudo, e a gente que fazia tudo. Muito comum, é o que chamam de full stack, né? Eu conheço várias empresas assim, eu tenho grandes amigos com várias empresas, é full stack, é o cara que faz tudo, né? Ele toma conta do produto, ele desenvolve, ele monitora, ele faz, toma conta da infra, ele pega ele fica com o telefone vermelho, né? Ou seja, quando dá problema, ele tá de sobreaviso também. E o cara, de fato, faz tudo. Então a gente pode dizer que existe a cultura de DevOps, tem lá o conceito de você melhorar a entrega do produto final, melhorar a comunicação entre as equipes, o que vai fazer com que o produto final, sendo bem entregue, a dor de cabeça para todos os trabalhadores envolvidos seja menor. Então, a ideia é essa. O problema é que a empresa, a cultura, nunca é de baixo para cima. Sim, sim. A cultura é sempre de cima para baixo. E aí abre a brecha, então, para que, por exemplo, você seja contratado para essa tal vaga de DevOps. De DevOps, e você faz tudo. Sim, você está ali, como se a empresa tivesse, nas entrelinhas ela está dizendo o seguinte, né? Você vai ser contratado para trabalhar tanto no desenvolvimento quanto na infra, e vai ser responsável pela boa entrega desse produto. Então, se algo no processo sair errado, a culpa é sua. Sim, porque é uma coisa muito comum, principalmente na parte de desenvolvimento, os caras querendo que um júnior faça absurdos. Você vê, às vezes, descrições de requisitos para uma vaga de trabalho que quer que o cara seja bom em tudo. É. Quer que o cara saiba Java, Python, C Sharp, banco de dados e tal, e agora a gente vai ter que saber infra. Quem não conhece vagas arrombadas, né, na nossa área... Nossa, não, eu participo de dois grupos no Skype, que são vagas .NET e vagas mobile. Ainda não existe o grupo vagas home office, que a gente vai ter que conversar sobre isso depois. Vai lá. Que aparece umas vagas absurdas para ganhar um salário mínimo, tá ligado? Ah, queremos um desenvolvedor júnior que faça isso. Fala assim, nossa, mãe. Ninguém faz isso. Por exemplo, tem uma que... É desenvolvedor .NET, superior completo em análise de sistema ou áreas afins, necessário conhecimento em C Sharp, ASP.X, ASP.NET, SQL, JavaScript, Web Services, Web API, APIs REST, Full SOAP, IIS, banco de dados, entendeu? Responsabilidade, apoiar desenvolvimento, projetar e desenvolver aplicações, posicionar os gestores sobre SLA dos projetos, relatar problemas e prováveis problemas. Então, aí você já vê a pontinha do iceberg, que já é um... Não, é, eu acho que, de certa forma, o DevOps potencializa isso aí. Sabe por quê? Porque, assim, antigamente era difícil você compartilhar a infraestrutura, né? Por exemplo, você pegava um cara mais sênior, e o cara mais sênior fazia, e o cara mais sênior precisava necessariamente continuar lá para manter aquele trabalho naquele nível. Mas com essa coisa da automação, não, né? Com a automação, você pode fazer com um sênior, pode fazer um trabalho, e depois um júnior continuar, né? Então você atribui a responsabilidade a um júnior, o que no final, o que em teoria é bom, porque você meio que dá uma oportunidade para um júnior estar experimentando um nível de trabalho bacana, mas ao mesmo tempo você usa isso para, ao longo do tempo, você não dar a remuneração adequada para aquela pessoa que já está no nível bem mais avançado, né? Sim, mas o pior de tudo isso é que quem é dev gosta de fazer essas coisas. Exatamente. Gosta de fazer essa automação, de escrever esses scripts, de montar como que vai ser tudo, e a gente leva do final. Exatamente. E a gente sabe, né, que há casos conhecidos, assim, de que o time só tinha dev e acabou sendo meio desastroso, né, fazendo grandes problemas porque esqueceu de um detalhe que é tipicamente conhecido e amplamente conhecido na área de infraestrutura, né? Sim. Uhum. É, então acho que a questão é, acho que é um tipo de... Ah, não queria usar o termo, mas... para não parecer muito pedante, mas acaba sendo uma dialética que existe, que a gente tenta passar, né, a visão da nossa categoria, que é a gente precisa se capacitar para manter os nossos empregos, porque, afinal, somos infoproletários, né? Dependemos da nossa força de trabalho para sobreviver. Então, a gente vive correndo atrás de curso, vive correndo atrás de atualizar currículo, de entrar aí nessas questões que estão na moda, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de ter essa visão crítica sobre tudo isso. Então, assim, apesar da gente precisar se atualizar e precisar entender e, claro, colocar no currículo, né? Você vai conseguir aí um emprego melhor, alguma coisa assim. A gente não pode deixar de pensar também que, em muitos casos, quando a empresa está solicitando aí uma vaga, abre aspas, DevOps, o que ela está dizendo é que ela quer alguém para acumular funções, né? Ela está querendo jogar aí provavelmente a carga de várias coisas e a gente tem que se virar com isso. É engraçado porque a maioria das empresas não sabe o que querem quando tá pedindo essa pessoa ali para fazer DevOps, sabe? Ela não sabe o que quer. Ela vai pegar alguém no meio termo. Raramente ela vai pegar alguém no meio termo. Ela vai pegar alguém ou mais dev que tá indo para infra ou um infra que tá indo para dev. É, depende de como a pessoa se vender também, né? Exatamente. No final das contas é o cara responsável do deploy. Assim, o que eu percebo nas vagas que eu já vi por aí de DevOps, né, é que, assim, ela quer alguém que se responsabilize no deploy. Ou seja, é uma empresa, eu não tô falando de todas, tá? Deve ter pessoas que, empresas que têm DevOps que têm uma abordagem um pouco mais interessante. Mas, assim, a maioria é, eu não conheço DevOps e eu não confio que as coisas que meus devs façam passem automaticamente na infraestrutura e façam deploy sozinhas. Eu não confio nesse modelo, meus times não vão conversar um com o outro, eu vou agora contratar um cidadão, uma cidadã, uma pessoa para ficar ali no meio para ser o resolvedor desses conflitos. Quando, na verdade, ele está dando um tiro no pé porque ele está colocando um outro bloqueio. A infra por si só, naturalmente, no modelo que a gente já falou até agora, né, ele é um bloqueio, ele é um silo. Então, na verdade, agora a empresa, de uma forma errada, está contratando um outro silo, né? Agora vão ser duas pessoas para deve convencer para colocar as coisas no ar. É. Acho que uma analogia legal aí que a gente falou em off aqui antes de começar a gravação, que eu gostaria de deixar aqui, é a questão de da gente fazer a comparação dessa questão do DevOps hoje na área de TI com a questão da revolução industrial mesmo, né? De como isso é visto aqui na nossa área, de como isso pega os trabalhadores da nossa categoria. Perfeitamente, é isso aí. Eu costumo dizer que é tipo a revolução industrial tardia, né? Porque se você perceber, dá pra fazer alguns paralelos. Claro, não completamente, mas dá pra fazer. Por exemplo, a ideia é que as máquinas trabalhem por a gente. né? A ideia de você deixar de ser artesão, né? Então passa por um processo, o processo de revolução industrial é bem isso, né? Você sai do trabalho mais artesanal e vai para um trabalho mais mecanizado, mais automatizado, mais padronizado, né? Então a infraestrutura está passando por isso agora, né? Agora, na maioria das empresas, as maiores e as que estão mais na ponta da flecha, o sysadmin, ele não tem acesso mais a conectar na console das máquinas para fazer coisas. Ele tem tudo que mandar para o código entra no pipeline, testa, valida tudo, para depois entrar em produção. Né? Então, na verdade, quem conecta na console e dá os comandos é um robô. Né? Então, se você fizer o paralelo aí do processo de automatização das indústrias e o processo de automatização da infraestrutura também, eu acho que dá para fazer um bom paralelo. Eu acho interessante. Mas a infraestrutura pode acabar ficando obsoleta? Eu acho que vai ficar obsoleta. A minha leitura é que com o passar do tempo, a infraestrutura vai virar de fato um commodity. Porque assim, ela nunca virou até então porque ela necessitava de pessoas especializadas. Você precisava de pessoas muito boas para colocar lá dentro daquela empresa lá, sabe? Você hoje, no futuro não. No futuro você vai conseguir infraestrutura, ainda mais com cloud, né? A cloud vindo aí cada vez mais forte. Você não vai precisar de alguém que mantenha o seu CPD, porque você não tem mais o CPD dentro da sua empresa. Você paga para Google, para Amazon, para qualquer uma dessas empresas manter outro CPD. Então, na verdade, você só precisa de alguém, e aí esse cara, esse DevOps que as empresas ainda estão ainda patinando para achar, eu acho que é esse cara que vai ser no futuro, que vai ser um cara, inclusive, intermediário. É tipo um cara intermediário que vai ensinar para os devs como fazer, ou quem quer que seja vai ficar no futuro, né? Para que no futuro o código do desenvolvedor, ele não só vai ter o código do software, como ele também vai vir com o código da infraestrutura. E sim, aí, o código do Continuous Integration, isso. O código do Deploy, exatamente. O código dos testes automatizados. Exatamente. Você só aperta play e tá lá. Exatamente. Não, cara, algumas pessoas me dizem assim, Rafael, o último emprego do mundo vai ser desenvolvedor. Todos os outros empregos vão morrer. O desenvolvedor vai ser o último emprego antes de a gente entrar na Skynet, saca? Porque se você perceber, velho, até bolsa de valores, eu só cara. Fico triste de ficar por último, então. Exatamente. Putz, queria ser o primeiro a ser automatizado pra eu ficar lá de boa, não, tentaram, tranquilo, mas não. Tentaram gradualmente. Fazer com um processo de automatização de desenvolvimento de código, de código mesmo, né? No Brasil mesmo tem uma empresa famosa, que eu não vou falar o nome pra fazer mexer, mas ela tinha uma ideia de você arrastar uns bloquinhos e fazer uns fluxograma e ele cuspia código pra você. Mas assim, os códigos eram tão horríveis, não performavam bem, que a galera meio que descontinuou. Mas tentaram, não conseguiram, mas tentaram. Eu lembro quando, na época de faculdade, isso daí era uma coisa bem discutida, assim, na sala de aula, porque estava bem em voga, tinham várias tentativas aí, e eu lembro de vários professores falando que esse era o futuro, que ia acabar a profissão de desenvolvedor, porque ia ser cada vez mais automatizado a ponto de qualquer usuário já conseguir desenvolver o seu próprio código simplesmente clicando e arrastando. Não, eu acho difícil. Não. Eu acho que o último... Mesmo assim, qualquer usuário, não. É, exatamente. Eu acho que o último cargo vai ser o desenvolvedor, porque assim, esse processo de automatização, no final das contas, quem faz é o desenvolvedor. Pois é. Eu vou dizer pra você que pode ser que nem seja. Pode ter, por assim, se você aumentar demais o nível, ao nível meio cotidiano das coisas, é possível que as pessoas possam desenvolver no futuro. Né? Mas se você pensar, teoricamente falando, essas pessoas que estão fazendo isso ainda são desenvolvedores, né? Sim. Vocês... Mesmo que seja só arrastando bloquinho. Exatamente. É. Verdade. Alguém tem que passar a lógica, né? Alguém tem que passar a lógica. A gente não está falando sobre a necessidade do nível de especialização e conhecimento que essas pessoas têm que ter. Mas alguém Sim, tem que mas botar a máquina lógica. Não tem ideia. Exato. Não surge a ideia de dentro da máquina. Exatamente. Ainda, né? Não sei nem se é possível, mas ué, se for, ainda não conseguiu. Exatamente. Então, assim, com esse processo de industrialização, de revolução industrial, se você pega todos os problemas que a gente passou com a vida do trabalhador na época da revolução industrial, você trazer para a infraestrutura é bem parecido. Todo mundo com medo, a galera, tipo, é receosa de colocar automação na sua empresa porque está com medo de perder emprego, que as coisas estão evoluindo rápido demais, né? De que está diminuindo a quantidade de pessoas como sysadmin. Antigamente você falava que tinha 7, né? Hoje você vai em empresa que tem 300 servidores e tem uma ou duas pessoas só. Então, na verdade, está diminuindo mais ainda. Então, as questões são as mesmas, né? A gente tem que... As pessoas que querem se manter fazendo esse trabalho necessariamente vão precisar fazer grandes investimentos no estudo. Os paradigmas estão mudando de forma aceleradíssima, né? Cada dia, tipo, a cada 3 meses lançam coisas novíssimas que você tem que correr atrás. Então, tá bem, bem, bem difícil, principalmente para aquelas pessoas que não têm tempo para dedicar horas diárias e semanais para dedicar para estudo de coisas assim que não estavam no seu cotidiano, né? Que eles não têm experiência e não têm oportunidade de exercitar. Sim. Pois é. Eu acho que a gente já cobriu uma boa área aí, né, sobre essa questão de DevOps, tanto a questão mais, talvez, técnica quanto a questão política, né, da posição do trabalhador. É, onde ele fica aí nessa questão, para onde ele tem que correr. A gente viu aí que é um negócio, DevOps veio para ficar, né? assim como a internet, como a rede mundial dos computadores está aí para ficar. Então, acho que a gente pode já ir para as considerações finais. O que vocês querem complementar? Assim, eu queria dar um conselho. Quem estiver ouvindo aqui o podcast e for da área de infraestrutura, e ainda não sabe desenvolver, eu falo assim, desenvolver mesmo, saber desenvolver bem. Sabe, tipo, você sabe desenvolver em Python? Não tô falando shell script, não. É, Python, isso que eu ia falar. Python, Ruby, alguma linguagem Go, né? Se você não sabe nenhuma dessas, corra. Corra mesmo, corra assim, foque muito nisso. Porque os trabalhadores de infraestrutura que, sei lá, em até 3 anos, vou usar, antigamente eu dava 5, eu tô dando 3 anos agora. Se em 3 anos vocês não souberem desenvolver bem, não vai ter mais trabalho bacana pra gente, cara. Sério mesmo. Então, aprenda Python, sabe? Se eu puder sugerir um curso, tem um curso na internet chamado Python para Zumbis. É um brasileiro que fez, eu esqueci o nome dele. Fugiu agora o nome dele, mas assim, é um curso online de graça, tá lá para qualquer pessoa assistir, Python para Zumbis. Faça esse curso, aprenda Python, programe um pouquinho, porque você vai perceber que lá na frente você vai ser requisitado para isso. A maioria das vagas interessantes para trabalhar com as coisas de automação e tudo mais, tá vindo todas elas com esse requisito. Tá? Então, é bom tentar dar um passo à frente nesse processo aí. Perfeito. E você, Luiz, tem alguma dica aí para a galera de infra ou para trabalhador de TI de modo geral aí? Não. O Gomes já falou aí o que é isso mesmo, e não é só para quem é de infra, não. Sim. Essa parte de programar, não digo nem programar bem, vai ser meu emprego, vou viver disso, mas é muito bom, porque aprender a programar, no fundo, é aprender a pensar. Exatamente, exatamente. É, e se você perceber, várias outras áreas estão indo para programação muito forte, né? Eu não sei se vocês, sim, já viram, mas a galera de Bolsa de Valores, né? A galera tá programando pra caralho com Python pra fazer análise de risco de ações pra poder comprar ou vender ações. Sim. Ah, mas essa parte de ações, eles estão em busca de um robô aí que faça isso já faz um tempo. Até agora não acharam muito, não. Não tem nenhum muito bom. Beleza, pessoal. Então, a gente vai deixar todos os links aí que a gente citou. A gente vai dar um jeito de colocar no post do podcast, quando sair o podcast. Qualquer dúvida, essas coisas que vocês tiverem, vocês podem tirar aí entrando nos links ou conversando diretamente com a gente. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos achar no Facebook, principalmente, em facebook.com/infoproletários. Lá você tem a nossa página principal, onde a gente compartilha as notícias importantes para a categoria, né, que a gente considera relevantes. E no grupo Infoproletários em Luta, a gente aprofunda alguma delas, né? Então, no grupo de Facebook, a página é só você dar lá um curtir, né, que você está seguindo e tal. No grupo, você precisa solicitar a entrada, mas não é nada muito complicado, a gente só dá uma olhada básica para ver se você não está com uma foto do Bolsonaro no seu perfil, alguma coisa do tipo. Pede lá para entrar no grupo, a gente conversa bastante lá, gera bastante discussão sobre vários assuntos. Tem o grupo, na verdade, o chat público no Riot, que, aliás, foi da onde surgiu a ideia para esse podcast, né? Então, a gente pode dizer que esse episódio é o primeiro fruto do chat. Então, lá no chat do Riot, vocês podem trocar uma ideia com a gente. Tem uma galera de várias regiões do país que está lá trocando ideia, compartilhando assunto, compartilhando notícias sobre a categoria, questões dos seus sindicatos também, a gente discute lá, de como organizar a categoria. Então, contra essa deforma aí, trabalhista. Exatamente, é outro ponto que a gente está falando bastante, né? A gente fez já o episódio anterior, foi sobre isso, e agora, em vários pontos de comunicação aí do Infoproletários, a gente está discutindo sobre formas de resistência aí, de como se organizar em prol da classe trabalhadora. Então, não deixe também de acessar esse chat público. Esse episódio já foi um produto desse chat, né? Que essa discussão iniciou lá no chat e a gente achou que daria um bom episódio de podcast. E se você é mais tradicional e prefere meios mais antigos de comunicação, você pode nos mandar um e-mail. Olha só, quem disse que não? Para infoproletarios@gmail.com. Eu falei, eu não tenho certeza, é isso mesmo, infoproletarios@gmail.com. A gente vai receber aqui sua mensagem, vai trocar uma ideia, vai responder assim que possível, beleza? E beleza. Creio que seja isso, então. Acho que não era pra eu responder, né? Hã? Você falou beleza, eu veio em ímpeto, eu respondi, beleza. Não, tá ótimo. Aí eu não me sinto sozinho. Então é isso, vamos nos despedir agora. Se vocês querem dar um tchau para os nossos ouvintes. Valeu, brigadão, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Falou. Beleza. Ó, uma dica, vocês que estão fazendo podcast direto, uma dica que eu dou pra vocês, e aí se vocês quiserem, tem um fone da Microsoft. É 140. Live chat, né? Isso. Cara, é esse fone mesmo. É muito bom, velho. Eu comprei e foi a melhor aquisição que eu fiz. Né? É o que eu tô usando. Eu, bom. Eu tô usando esse também. Ah, então ele tá todo mundo na minha página. Cara, LifeChat 3000. Isso. É, meu sonho era gravar um podcast com todo mundo usando LifeChat, porque quando não tá usando, pra limpar ruído, essas coisas, é muito chato. Porque, é uma bosta. Pega em volta e tal, e o LifeChat é muito bom pra gravar mesmo. Então esse é o podcast, tá todo mundo LifeChat aqui. E vai ser melhor pra editar, porque ruído, essas coisas, vai ser um problema menor do que normalmente é. Bacana. Só falta a Microsoft pagar pra gente agora pra fazer esse merchan. Mas essa parte não precisa aparecer no podcast, a gente corta.